Você está ouvindo o AzillaCast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui, mais AzillaCast. Já começou em clima de, né? Programas são em clima de artes, né? Sei, nem se tocou a música aí pra galera ouvir. Tô nem escutando a live, né? Os caras aí, Manel aí, ó. Já estamos em clima de arte, ó. A foto do Neto aí, a não, capela, é. Como é que é? O como é? Esse ator aí? Michelangelo, é. Ator, eu falei. É, aí, ó. Neto, dá mó valor a piroquinha atrás dele, olha ali, ó. Aí, dentro. Tu se liga, mano, que a que pintura bosta. Tem vários elementos, né? Mas o Manel vai logo em cima dos ovos do cara. Deixa de queixo. Você provou ao vivo que esse você é o aí é do manja rola do próximo. É todo cheio de baita. Esse aí é do Donatello, mano. Não Donatello é, Manel. O Manel só conhece os artistas que passaram nas Tartarugas Ninja. Aí ele sabe o nome. Aí esse bicho fala, né, mas tem nas Tartarugas esse aí? Aí tem não, aí não sei quem é. Não sei quem é esse doido não, né? É, então não importa, né? Pois é, mano. O que importa é que os que entraram nas Tartarugas, né, Manel? É. Entrou nas Tartarugas e pronto. Manel aí está sem câmera, né? Porque ele tá tentando economizar. Igual o Romerão aí. Eu liguei minha câmera, mano. Tá com a câmera agora, né? Bicho, olha aí, mano. Ô, bicho, pô, vou botar o Manel. Vou ligar o Manel. Olha onde é que ele apareceu. É isso, apareceu todo lá em cimazão. Eu fazendo toda a coreografia aqui da música inicial e tu não botou eu aí, foi? É cheio de baitola. Esse negócio de arte, né, mano? Inclusive, Manel, lá na S. Não, cara, não vai falar o nome da empresa, não, né, Manel? Que a gente trabalhava ali. Senão a galera vai. O cara já tem. O cara. Senão a galera vai ir lá nos e-mails da empresa, né, Manel? E ficar mandando e-mail dizendo na Azila, né? Mas na empresa lá do Norbertão, Manel. Lá no programa que a gente usava, né? O Promob. Promobzão. Promob. Né? Tinha várias artes, mano, ali do Romero Brito. O Manel usava várias artes do Romero Brito nos projetos dele. Tinha arte dele lá no Promob? Tinha, mano. Tu usava e nem sabia. Manel aí. Tinha sim, mano. O Romerão lá. Vocês usavam a arte do Romero Brito pra quê, mano? É porque lá, mano, tinha na parede. É porque, mano, a gente fazia todo o projeto lá em terceira dimensão, né? Lá nos projetos em 3D lá, né? O cara é todo tecnológico, é? O cara Manel com os óculos ali. 3D, né? Manel com aquele óculos encortado vermelho e azul, né? Do lado do outro. Aí, mano, a gente tinha que colocar os quadros, colocava os quadros na parede, colocava ali os porta-retrato, né? A decoração toda do ambiente, né? Os quadros no teto. E aí o Manel botava lá, o Romero Brito lá nos projetos dele, ó. Ele achava massa. Sabia nem quem é esse doido. Acho. Tá aí, vamos uma pessoa logo. Que eu descobri hoje a existência, esse bicho aí. A charra massa era quando o Manel ele pegava fotos externas, né? Aí colocava dentro dos projetos. O Manel ali pegava os quadrosão ali, aí botava uma foto de uma mulher de biquíni, né? Aí botava lá no projeto. Ei, só pra ilustrar, né? Tu se liga que vocês perderam uma grande oportunidade de introduzir nos projetos, mano, easter eggs do Isaías, né? Que o cara podia fazer a planta e botar uma fotozinha, né? 3x4 do Isaías, um porta-retrato. Aquela fotozinha conceitual, né? Do Isaías. É. É, macho, assim, macho. Vamos ler aqui algumas mensagens, né? Só pra começar aqui, aí, ó. Fagner Vieira, bora quebrar a cabeça também. O bicho tá doido, né? Pensei que ia começar agora. Ai, dentro. Ribeiro Net é uma fuleiragem aí, mané. O Ribeiro Netzão aí. Rollcast RPG, audiodramas. Tem que falar pro Manel chamar o Russomano. Caralho, o que, tem a ver, mano? O Russomanozão. Os caras tão loucos, ó. Os caras, é isso, mano? Taria demais. Negada, vamos ver aqui, Manel. Inclusive, né, aí nos, no primeiro link aí da descrição, tem o nosso chat do WhatsApp, né, lá do... Pra galera participar aí do grupo do WhatsApp, né, vocês podem mandar suas mensagens zonas aí, né, através do áudio do grupo do WhatsApp. E aí não tem ninguém falando aqui, não. Ah, pá, merda aqui. Inclusive, o grupo do WhatsApp do Asilo é loucura 24 horas, né, os caras parecem que não doido, dormem, mano. É só endoidando lá. Loucura máxima, viu, mas... Laerme Freitas, Manel usa uma TechPix de alta qualidade. E ele quer qualidade como? Bicho aí usando as câmeras. É, a TechPix ali, macho, eu nunca vi ninguém comprando a TechPix, viu, mano? Nunca vi a TechPix na minha vida, viu, mano? Há uns 10 anos atrás, um colega meu de trabalho comprou uma TechPix. O bicho era incrivelmente ruim. O cara se arrependeu até hoje. E o mais incrível é que esse cara, na época, deve fazer uns 10 anos que eu lembro que ele tinha um iPhone 1. Logo que saiu. Aí esse bicho tinha um iPhone 1 e comprou uma TechPix, mano. Achando que ia revolucionar o mercado. Aí a câmera do celular era infinitamente melhor. E aí, mano, é o... Ah, é doido, né, mano? O Laerme tá dizendo aqui, ó. Eu usava o Promob em Promob 2015, ó. Ixi. Pirata, mano, aí. Piratão aí, ó. Mas não lembro dessa. Não lembro dessas artes aí desse bicho aí, não. No Promobzão. Eu também não lembro, não. Eu achava que é doido. Laerme é um projetista de vergonha, ele botou aqui. Quando eu fazia projetos, eu fiz um quadro da Rinoa do Final Fantasy VIII e coloquei dentro do projeto. Olha aí. Aí é o projetista de verdade, mano. Vocês faziam o projeto todo direito ali, mano. Não fazia nenhum. Vendeu esse projeto aí, provavelmente. Viu? Ele vendeu. Poxa, teve uma vez, mano, que eu botei um projeto, mano. Aí eu botei uma televisão, né? Era uma sala de estar. Aí, mas... Eu peguei e botei uma fotozona da usurpadora, mano, assim, na televisão. Na hora que o cara foi apresentar o projeto pro cliente, mano, o cliente começou a rir, mano. O cara começando a rir ali e tal. Só que fechou. Só que a venda foi fechada só por causa da imagem da televisão. É isso que eu tô dizendo, mano. Vocês tinham uma oportunidade, mano, de colocar personalidade nos projetos, mano. Colocar essas tiradas de humor e aí, tal. Olha ali, olha ali, olha ali, ó. Para tudo, para tudo. Olha ali. O quê? Estavam dizendo mais cedo que o cabelo do Roberto Brito é inspirado no Reginaldo Rossi. É verdade. Cabelozão do Reginaldo. O bicho todo ali cheio de... Né? Eu acho engraçado é isso aí, né, mano? Porque a gente tava falando aí, né? Eu tava falando com o Neto que cabelo do Romero Brito ali, mano, é uma mistura de Black Power, né? Só que é um Black Power acaju, né, mano? Acaju. Cabelo do cara. Acaju? É, mano, cabelozão todo doido, mano, já é isso aí, mano. Essa foto dele aí, ele não parece... Romero agora. Quer ser o Romero, né, Manel? Romero, que tá dando entrevista agora, Romero. Pinta aí a parede do teu quarto aí, Manel, agora, ao vivo. Faz uma arte conceitual aí nessa parede branca. Fazer um... Ah. Fazer um Manel... Arte. Manel, Manel compartilhou. Hã? Como é que deve ser ele o quê? Ele vai processar mano? Nós aqui, já já. Esse bicho é rico, mano. Tá nem aí, não, mas... Você quer saber da gente? Ah, mas a gente já sabe que ele tem um cabelo muito louco. Porque esse bicho gosta de um pincel, né? Mas... O que é que foi essa confusão dele aí, mano? Acho aí essa foto aí que o Manel compartilhou. Aí, aí, aí. Homem-Aranha. Quem é quem, né? Eu pensei que a Dilma era de verde, ó, mano. Parece aquele teste psicotécnico, né? Qual das três Dilmas é a real, né? Aí o quadro e eles dois. Oh, putaria, viu, macho? Esse cara aqui falando aqui, ó. Nunca tinha pensado nisso, cara. Mesmo? Pera aí. Gabriel Souza. Romero merece se fuder. Só por causa daquele cabelo escroto. Ligado, é foda, viu, velho? Só porque o cara tem o cabelozão muito louco. Aí, não, mano, tá se fuder. Mas se esse cara é artista, ele tem que ter um cabelozão loucura, mano, pra expressar a arte dele. É verdade, é verdade, né? Porque a maioria dos caras que tem são pintores, né? O cara tem um cabelão, ou é alguma putaria dessa, né? Ela tem um cabelo moitano. Várias pessoas aqui no chat dizendo que o Manel tá drogado na live. Aí não tem como a gente saber. Laerme Feitas. Parece aquele palhaço do McDonald's. Parece também. Saria, viu, mas negado é foda, viu, mano? Separados por uma frase, por uma faixa presidencial, ó. Robert De Niro. Aí, o nome do cara é o Robert De Niro. Caralho, mano. O pai desse cara... O pai desse cara aí, quando chegou no cartório, a turma começou a bater palma, mano. Genial, viu esse nome aí? Robert Danilo. Puta merda, mano. Se garantiu. O Romero Brito faz esboços no Pentes. Pentezão ali, né? Um dos programas mais usados pelo Romerão ali, tá? Mas isso é uma crítica minha ao trabalho do Romero Brito, mano. O cara falou frescando, mas todos os trabalhos desse bicho seguramente dá pro cara fazer no Paint, mano. Ah, mano, o cara faz na tranquilidade ali no Corel Draw, mano. Tranquilo ali, mano. Tem nem como, mano. O cara não fazer, mano. Se garante, né, mesmo? E garante o que é o Manel aí, ó, defendendo aí. Ai, daí. Ei, mano, tu entende a pintura? Conseguiu fazer a Dilma, mano. A Dilma ficar mais bonita na parede do que ela mesma, mano. Isso aí é uma arte, é, mano? Isso aí. A foto que eu compartilhei. A treta do Romero Brito foi a seguinte, mano. O cara chegou, né? Tava lá nos Estados Unidos, né? Da América. Que é o lugar onde ele vive, né? Ele vive lá no... Parece que é em Miami, né? Alguma coisa assim, né? É o habitat dos Romeros Britos, né? Diga aí que eu preciso saber. Que próximo ano eu estou chegando lá. Diga aí. Aí parece que ele mora em Miami, alguma coisa assim. Aí ele tava lá no restaurante, né? Chegou lá no restaurante e pediu, né? Ô, moça, traga aí uma mesa para 20 pessoas, né? Traga uma mesa, ó. É. Aí ele sentou, mano. Causando confusão, né? Que ele foi arranjasse uma mesa para 20 pessoas de uma hora para outra, né? Aí ele merecia ser expulso, mano. Restaurante ali teve que botar aquelas mesas tudo, né? Junta, né? Uma da outra. O garçom ali ficou puto, né? Aquelas mesas de bar, hein? Aí chegou, mano. Ele sentou lá, né? E pediu café, né? A galera começou a sentar. Aí mesa de plástico da Brahma. Mas... mesa de metal dobrada, né? Da Skol, né, mano? Tem certeza que essa história se passou nos Estados Unidos, mano? Aí, bicho, o cara chegou assim, né, aí, né, a conta aí, não sei o quê. Aí o garçom... Peraí, mano, ele pediu uma mesa pra 20 caras pra tomar só café, mano. Ainda pediu a conta, hein. Aí o garçom trouxe, né, puto já, né, o garçom. Já chegou dando murro no ar, né? Assim. Ei, aí o garçom aproveitou essa sacanagem e perguntou se a mesa era pra 20 comer, né? Aí, mas o garçom chegou com a conta zona, 8 dólares, ó. 8 dólares. 8 dólares dividido para 8 pessoas. Aí o, aí o Romerão, mas ainda chegou e disse assim, ó. Ei, você dá desconto? Dá desconto? Aí é que o garçom ficou mais puto ainda. E ele começou a fazer... E ele começou a fazer confusão no restaurante. Diz a mulher aqui na... Diz a mulher aqui na... Na matéria, né? Que... Ele começou a fazer confusão ali, né? E mal destratar ali todos os garçons ali. Destratar os funcionários, né? Falar mal dos caras ali. E aí saiu, né? Todo bichão ali. Aí o que foi que aconteceu, mano? A gerente, né? Do estabelecimento chegou lá, né? Chegou muito lá doida, carro, ela balança na cabeça. É. Chegou lá no restaurante, né? E todo mundo puto já, né? Porra, não sei o quê. Fela da puta. Que horas era isso aí, mano? Devia ser às 11 horas. Essa cena é muito louca, mano. O cara chega no restaurante 11 horas da manhã pra almoçar. Pede uma mesa pra 20, toma um café e pede desconto. Aí do nada os caras tão tudo louco, gritando com outro. Os caras tão tudo na loucura total, né, velho? Aí chegou lá, né, a gerente. Chegou lá a gerente lá e disse: ei, meu diabo é isso aí, meu diabo putaria é essa? Os caras lá, puto, lá, não sei o quê. Aquele... Esse bicho entrou aí, não sei o quê. Destratou todo mundo, ainda queria desconto, ó. Aí a gerente endoidou. Aí como é que pode, não sei o quê. Tava doida já, mano. Desculpa, ah, carro de 8 dólares, né? É, e o... A galeria de arte dele, que ele tava fazendo lá, era em frente ao restaurante, né? Aí... Aí o Romero tava lá, né? Tava lá no, na galeria dele lá, né? Tranquilo e tal. Aí ele vê a mulher doida, já tá atravessando a pista. Os garçons tudo atrás, né? Os garçons ali, bora, bora, bora. Bora. Aí a mulher... A turma do restaurante era enxamista demais, viu? Bora lá, os caras tudo... Os caras pararam o movimento só pra ir lá escrotizar o Romerão, mano. Aí ela pegou, mas ela foi, a mulher foi em casa, né, a gerente. Pegou uma das peças de arte lá, que era um vaso que ela tinha comprado lá, que era do Romero Brito também, né, o vaso. É, mano. O Sledgehammer que botou a frase clássica, ó, quebrem as pernas. Os caras tudo de tocha. Aí, mas ela pegou a peça, né? Ela tava atravessando a pista já com a peça do Romero na mão, ó. Doida, ela, o Romero olhando assim, né? Ah, ela vai me pedir um autógrafo. Um autógrafo na peça. Aí lá e vai, né? A mulher entrou ali no na galeria dele, várias pessoas, né, assim. Aí ela entrou assim, aí, ah, é você, seu filho da puta. Você entrou no meu restaurante, maltratou todo mundo, ainda veio pedir desconto, aí todo mundo olhando. Todo mundo na galeria de arte olhando. Aí ela pegou, mano, o vaso lá, mano, que era tipo um formato de maçã, assim, sei lá, mano. Aí tacou ali no chão, mano. Tá aí, ó, tua peça é vagabundo. Aí o Romerozão ali, mano, ainda tentou aparar ali a peça no ar, mano, assim. Tentou aparar no chão, foi? Aí, mano, quebrou ali a peça ali, o... O Romero Brito ali ficou todo envergonhado ali. É, não sei o quê. E a mulher saiu doidona. O pior ei, de tudo. Ei, Joel. Saiu, a mulher saiu igual a aquele cara do carro lá. Esse cara aí do bracinho do carro aí foi putaria de barra, velho. Gente, riu muito, mano. Tu é doido, mano. Ah, e o pior de tudo, mano, é porque esse vaso aí do Romero Brito, mano, ele custava. Quanto é que ele custava, mano? Tem na matéria aqui, ó. Matéria Zona do Mal. Ele custava em 26 mil reais, mano. É, mano. A porra mano. Do vaso, mano. É. Isso, mano. Macho. Vamos fazer a paz agora. Tá aqui, ó. O Fagner Vieira tá falando aqui, ó. Por causa de 8 dólares e um desconto, a mulher quebrou uma peça de 26 mil reais ali. Ei, vou fazer privada agora. Privada do Romero Brito. Tu tem que ver o seguinte, mano. Se essa mulher pagou 26 mil reais num quadro do Romero Brito, pra começar ela é trouxa, mano. Tá certo o Romero Brito ter feito um negócio desse aí, mano. Porque o Romero Brito, ele deve fazer isso. Ele deve ter um cadastro dos clientes. Aí, tipo, fulano de tal, comprou um jarro de 26. 26 deve ser o quê? Uns 5, 6 mil dólares, né? Dependendo da época que ela comprou. 6 mil dólares. Aí esse bicho deve pegar o cadastro e ver o restaurante dela, né? Mas não, se ela comprou um vaso aqui de 6 mil dólares, seguramente ela é trouxa. Eu vou lá e vou tocar o terror no restaurante da mulher. É, mano. Da mulher, ó. O neto Israel, da mulher, o vaso é da mulher que já fez isso, mano. O Israel ela, Soares ela de Oliveira. Peraí, ela não pegou esse vaso de casa ou foi da exposição? Foi da exposição, de casa, não, mano. Não, mas foi de casa, pai, mano. Porra, ela aí, tinha comprado. Já bem isso, a mulher vai voltar da casa dela pra tacar no chão, foi? Ela pois. Chegou assim e disse, eu era seu fã, seu fela da puta. Hoje tome aqui, ó. Aí tacou o vaso no chão, mano. Ei, se fosse o Theo contando a história, ele ia dizer que a mulher jogou o vaso nos peitos dele, mas ele tinha esquivado ali. Não, eu entendi que foi na hora do. Na hora do bar, tava todo mundo encaixaçado lá, os garçons. Aí eles atravessaram a rua, foram lá tocar o queimar o filme dele lá na exposição. Aí no momento da exposição a mulher tacou o vaso, se fuder todo mundo aí, pá! É, mano, o Fagner Vieira levantou outro ponto interessante aqui, mano. Pra mulher ter feito essa confusão todinha, o garçom devia ser amante dela. E Ixi, tem fundamento, viu, isso aí? É mesmo. Se o cara for analisar friamente, mano, essa putaria todinha começou porque ele desrespeitou o garçom. É, isso é verdade aí. A Marcela, né, que tava com casa ali com o Daniel, o garçom. Daniel. Ei, Manel, se tu tivesse um bar, mano, aí tu botasse o Lulu pra trabalhar lá, né, de garçom e tal, e alguém desrespeitasse o Lulu lá no bar, o que é que tu ia fazer? Um artista famoso, né? É, um artista famoso. O Manel ia ficar puto aí também. Ele ia se entender lá com o artista. Ia nada, tu ia ficar puto, mano. Tu ia bater no ia sair artista, quebrando mano. Aí todo mundo. Eu ia pegar logo uma daquelas garrafas e quebrar, ficar só com um gogó na garrafa na mão. Putaria. Eu sou da paz. Gabriel Souza falou aqui, ó. Os dois estão errados. O Romero Brito por ter destratado todo mundo e a mulher que era fã dele. Justo. Mulher que era fã dele é a mais errada da história, né? O cara resumiu muito bem a história, mano. Os dois são. O Bueno tá dizendo aqui que o Manel ia dar desconto pro artista. Fosse no restaurante dele. Você, o prato vale 12 reais, mas você só paga 5 aqui, meu patrão. Mano, é a cara do Manel mesmo. Isso aí. Eu vou concordar com o Bueno que o Manel tem cara de trouxa mesmo, viu, mano? Esse meu patrão aí é a cara do Maeta aí. Não, mas eu, se eu abrisse um estabelecimento, eu nunca daria desconto, mano. Tem nem perigo. Agora tu. Promoção, cara. Acho o Israel Soares de Oliveira tá falando aqui, ó. Romero Brito é o típico cabelo de boneca suja e véia. Isso é verdade, né, mano? Tem vários bonecos aqui que estão desse de cabelo aí do Romero Brito aí. Mesmo visual, né? Cadê aqui, ó? Esse local era tipo um bar do Manel. Sario Laerme aqui falando. Na verdade, deveria ser, né, mano? As cadeiras ali de... Da Brahma ali, ei, dobrada, também, né? Também o cara tem que analisar isso aí, mano. Porque quando tu diz um restaurante americano, o cara pensa que é logo um negócio organizado, né? É. Mas vai que era tipo um botecozão mesmo e tal. As mesas de ferro ali. Como é que é? Um boca livre, né? Que os caras de... Um merão ali no Boquinha. No self-servicezão ali. O William Santos tá falando aqui, ó. Neto, abre aspas. Promoção só amanhã. É desse jeito mesmo, né? O cara tem que fazer, né? É, mano. O cara tem que ser escroto, senão a turma come de esmola, mano. Inclusive, mano, se vocês fizerem aí uma análise... Os donos de bodega mais ricos, mano, são os ignorantes ali, mano. Você nunca teve notícia, mano, de um dono de bodega gente fina, mano. Agora o seu Lunga ali, mano, bicho é o maior popstar das bodegas do Brasil. É, mano. O André Nascimento tá dizendo aqui, ó. O Romero tá lá no bandejão do Sesc. Bandejão do Sescão ali é massa, ali. Lá, Hermes Freitas, Romero pensava que tava almoçando no Morte Lenta. Ouvi dizer que é bom, viu, esse Sescão aí. Manel ali, né? E Diego Benevides, viu? Tiringa é o seu Lunga 2.0. Tiringazão ali. Tá aqui, ó, o cabelo do Romero Brito, ó, como é que tá? Cabelão Hermes do Romerão aí. Ei, o Bueno fez uma pergunta aqui pra ti, Manel. Bueno. Ei, Manel, Norberto ia te defender assim também se tu fosse maltratado? Vixe, boa pergunta. Eita, porra, e agora? E agora, Manel? Agora eu quero ver. Norberto ali era... O bicho era... Doidão. Ia chegar na voadora aí, ó. Ia nada. Se fosse um cliente, ele tratar era na palma da mão. Manel aí que se lascasse. Ele ia defender até tu, mano. Ia nada. Agora, se fosse o contrário, se fosse o... Se o garçom fosse o Norberto e o Manel fosse a mulher, exatamente a mesma coisa, viu? Se o Romero Brito, mano, chega lá na loja, mano, e xinga o Norberto, mano, ele não tinha saído vivo ali do escritório de arquitetura, não, viu, mano? O Manel ali tinha voado no pescoço do pintorzão ali. É, doida, mano. E a pergunta clássica, Manel. Tu pinta com meu pinto, mano? Aí dentro. É. Ouviu que esse bicho, quando o cara falou em pinto, deu logo uma coceirinha nas costas, né? É. Aí dentro, William Santos. Por isso o Manel é rico, um bicho todo ignorante. Diego Benevides, Romero achando que tava ali no Frangolândia, ó, Manel. O Romerão chegando no Frangolândia, Manel. Aí pede ali 2 quilos de carne, né? Aí chega dizendo assim, aí deu R$25. Aí dá o desconto pra mim, é o açougueiro ali puxando faca. Porra de desconto, cara. É, mano. Os caras o ali moço. Do Frangolândiazão ali. Não perdoa, não, né, Manel? Os açougueiros. Bozozão é amigo do Romero Brito, né? Quem, mano? Quem? O Bozoides. Quem é Bozo, mano? Zoide. Mano. Inclusive, mano, o cara tem que refletir sobre a carreira do Romero Brito aí, mano. Porque quem foi que disse que esse cara, mano, é um artista renomado, mano? Quem foi deu o título pra esse bicho aí, mano? Acho, eu não sei que diabo é isso, mano, porque... Acho, ele tá lá na sala da presidência, né? Então é porque... Mas eu vou te dizer um negócio aqui, mano. Conhece ele, né, mano? Vou te dizer um negócio aqui, macho. Agora é a hora de... meter o pau. Ele é que tá fazendo a caricatura dos presidentes, então deve ser... Porra, agora é a hora de meter o pau, mano. Acho, macho. Eu acho as artes, mano, do Romero Brito, macho, altamente paia, viu, mano? Tu é doido, macho. Paia demais, mas é só aqueles... Eu acho os desenhos dele, mas paia. Joel. Só assim, né? Altamente paia, mancha. É paia demais. Eu também não acho, não. Eu também acho que. O cara acha que tá no Coliseu, né? O cara fazendo assim. Eu acho que é fraca que só cabe de bila. Macho, o cara vê, mas é porque os caras dizem assim, ó. Eu vi umas matérias dizendo: ai, o Romero Brito é o novo Pablo Picasso, ó, Manel. Picassozão, ó, Manel. Por quê, macho? As artes do Pablo Picasso, né, era aquela coisa mais, né, diferenciada, né? Tinha um conceito ali por trás, né? Era uma coisa meio lúdica também, né? Não sei nem se é essa palavra, né? Lúdica. Mas, lá, okay. O que eu acho da arte, por exemplo, comparando com Pablo Picasso, o Pablo Picasso fazia umas paradas desconstruídas, mas você via, mano, tonalidades artísticas, mano. O cara usava degradê, o cara usava sombra. O menino lá, mano, Romero Brito, mano, esse bicho pinta só naquele botãozinho do ZBrush, mano, vermelho, aí tá, verde, tá, pronto. Tá foda aí. Mas tu vê, mancho, que se tu pegar os primeiros trabalhos do Pablo Picasso, tu vê que a... Não é pra insinuando que o Romerão... Pinta igual o menino de terceira série no Paint, ó. É igual um estudante da primeira semana do curso de design gráfico do. Ali da esquina, né? Eu vou fazer uma denúncia aqui, viu? Vai chegar o teu áudio lá no Romerão, viu? Ele vai ligar pra ti. Tô nem aí, me percebi. Se você comprou seu caderno escolar com a capa do Romero Brito, você é otário. Otário. Mas tu vê, macho, que... Os caras deixam de comprar caderno com a capa do Homem-Aranha pra comprar com desenho do Romero Brito. Não mas, é, macho. Cara, ao invés de comprar a foto, a cadernozão com a capa do God of War, mano, né? Com o Kratosão ali... Aí vai comprar de Romero Brito, mano. Ei, mas tu lembra de uma parada massa, mano? Quando o cara fazia o ensino médio, mano, os caras compravam a Playboy, né? Aí os caras cortavam ali o pôster pra fazer a capa do caderno. Mano, eu fazia isso daí. Bons tempos, né? Esses aí. Manelzão aí, né? Como é, mano? Acho. Como é que assim, fazia a capa do caderno? Ora, imprimia. Como é, olha. Bicho ora, se desfazendo, como... se desentendido. Primeira. E o mais doideiro é isso, né? O Theo aí estudava em colégio de freira com cadernozão da tiazinha, ó. Muito louco, né? Macho, se tu pegar os primeiros trabalhos ali do Pablo Picasso, macho, ali, mano. Os quadros do bicho ali, macho, era fotográfico, mano. O cara passava na galeria de arte assim, mas... E cumprimentava a pessoa, mano. O cara olhava o quadro e via que era um quadro. O cara cumprimentava o cara achando que era real, mano. A pintura do cara. Ah, deixa eu te perguntar uma coisa, mano. Se tu pegar um desenho do Romero Brito, mano, e tu for lá na escolinha da tua filha, mano, e botar junto lá com as outras pinturas, mano, da turma, tu acha que o cara não passa batido, não, mano, esse bicho? Sempre estaria, mano. Nossa, mano, total, mano. Nossa, tu é doido, mano. O cara ainda reclama. Que diabo é isso? O cara aqui só usou três cores, economizando. Economizando no pincel, né? O pai diz logo assim: diabo é isso? Vocês mandaram eu comprar lápis de cor de 24 cores. O menino aqui usou só três. Acho os quadros desse bicho, mano. O pior que vende que são uma porra, mano. Os caras botam cadeira, né? Do Romero Brito, vaso do Romero Brito, caderno, tem tudo, mano. Com ele, agora, mano, esse bicho tá milionário aí, viu? Não, tá total, mano. Tu é doido, mano. O cara é rico, mas o cara é ricão ali, mas. Já faz tempo agora... que ele é rico, não é não? Acho, mano, eu acho que ele é rico, foi rico ontem, né? Cara milionário, né? Ei, tu sabe uma coisa curiosa, mano? Se o cara for pensar bem, mano, a maioria desses pintores vieram da miséria, né? Sim. Se tu parar pra refletir. O cara, o Van Gogh ali, né, mano, que era um pintorzão doideira, né? O bicho morreu, mas a galera dizendo que o cara era doido, mano. Cara... Cortaram a orelha do cara, né, de sacanagem. Não é, mano? O cara morreu, doido, cara, mas esse bicho aí... Esse bicho é muito doido, não sei o quê. Que ele fazia as pinturas zona dele, mano. E o cara, os caras não gostavam. É, mano, o Van Gogh aí, bicho, é muito louco, mano. Queimei ali o Van Gogh, não sei o quê. E aí os caras não gostaram, mano. Com isso aí, mas o Picasso também no começo ali da coisa chupando manga. Cadê o quadro do Bolsonaro? O quadro do Bolsonaro. Macho. Porra, tem aqueles quadrosão clássico, mano, que tem toda a casa de vô e de vó, né? O cara chega vó? Na casa. É, mano. Aí o cara chega num quadrosão ali. Aí era aquele dinossauro atravessando a avenida, né? Que era um clássico ali dos quadros, né, mano? Dinossauro atravessando a avenida? Não conheço esse aí, não, mano. Não sabe, não, era um dinossaurozão que ele tava atravessando a avenida. Dinossauro atravessando a rodovia, tá aqui, ó. Tá aqui, quadrozão clássico. Peraí, peraí, que eu vou mostrar aqui a foto do. Do desenho do Romerão aí, Romerão. Bolsonaro. Oi. Mas isso aí o cara faz no. Corelzão ali tranquilamente. Véio. Tu sabe o que foi que ele fez, mano? Ele bateu uma foto do Bolsonaro e botou algum programa do celular e botou pra substituir as cores por cores chapadas ali. Pronto. Aí, ser feito aí dá pra fazer em qualquer programa, viu? Inclusive, tal, tu devia tentar essa carreira aí de pintor, mano, já que tu tem afinidade com pincel aí. Especialista. Macha, o quadrozão ali do... O Bueno tá dizendo aqui, ó. Van Gogh é aquele primo do Van Damme. Os caras são especialistas em artes mesmo, né? É, mas os caras matando a pau. Só os poliglotas, mano. E eu não sei porque que a turma diz que é só os ignorantes aí nos chat, mano. Os caras não deixam passar uma, mano. O Bueno tá dizendo aqui que na casa da avó dele só tem quadros de frutas. E olha lá. Quadrinho de fruta ali é massa ali também, né? Banana, quadro de fruta massa. É clássico. Aí eu quadro de fruta apoiado, viu? Manel tem uns quadrosão de arte na casa dele também, aí que eu sei. Não, aí, inclusive, tem uma foto que é assim, ó. É um quadro do Manel. Aí do lado um quadro do Mouras. Né? Esses quadros aí são clássicos demais, viu? O Manel tem um quadro, mano, do Bruce Lee que tava todo fudido. É, mano, eu devia mandar restaurar esse quadrozão aí do Bruce Lee, mano. Aí, mano. É doido. Manel ali deixou o quadro se fuder, mano. Já bem isso aí, Manel. Bora, mas responde. Puta, oi, tudo bom? É porque esse bicho se lembrou do quadro do Bruce Lee, mano. O cara ficou triste ali, ó, chorando. Perdeu o quadro. Ei, mano. Esse quadro aí do Bruce Lee foi uma perca inestimável, viu, doido? mano, eu chego e fico triste. Cara, agora. Tinha um quadro de som do Bruce Lee desse jeito assim, ó. Como é que é isso, mano? Bicho ia voar, é o Bruce Lee. Não, ele tava segurando assim, ele tava segurando o buchaca assim, ó. Buchaca, é o buchaca? Buchaca, assim. Buchaca. E agora eu tinha que ter, mas era um quadro do Manel, né? Do mesma posição ali do Bruce Lee, só que segurando dois copinhozinhos assim, velho. É mesmo. De dosezinho assim. Vamos fazer a camisa, mano. Dá certinho, mano. Pois esse é, bicho com dois copinhos, né? Assim, o buchão, é uma azunhada das quengas dele aqui, ó. Ué, doido. Fica só a massa, mano. O Anderson Costa, se o Manel deixar o cabelo ficar grande de novo, volta a ser artista. Olha aí, Manel. É verdade. Manel vendendo as artes dele na praia, né? Ali na leste-oeste. Ei, mas o cara tem que começar de baixo, mano. Ali na beira-mar e tal, vendendo uns quadrozinhos. Manel já quer ser o artista, já quer ser ricão, igual o Romero Brito. O cara tem que começar lá do... Da beira-mar ali, é, vender aqueles quadros aí. O Koala perguntando aqui, Van Gogh também pintava fazendo espacate, ó. O André Nascimento tá falando aqui, ó. Toda casa tem aquele quadro clássico, a Santa Ceia. Aí é clássico mesmo, hein? Tu é doido. Esse aí tem... Aí, ó, o André Nascimento tá dizendo aqui, ó. Ainda é em cima da porta da cozinha. Isso daí é clássico também, né? Não, tinha uma avó minha, mano, que ela fazia, era tipo um altarzinho na sala, mano. Botava a Bíblia aberta e em cima esse quadro aí. Isso aí é clássico também. É. Gabriel Souza, melhor quadro que existe é aquele do Chaplin e a criança. Todo mundo já teve esse. Inclusive, mano, o meu avô teve esse bicho aí, mano, o quadrozão do Chaplinzão e a criança ali. E tu sabe qual o plot twist, mano? É. Depois que o cara passa anos vendo o Chaplin e a criança, aí o cara vai ver a biografia do Chaplin e vê que esse bicho casou com uma menina de 14 anos, né? Aí o cara fica todo desconfiado ali. Mas eram outros tempos, né, velho? Ali do Chaplin, permitido, né? Mas Chaplin era normal, mano. Ele viajou pro México porque ele queria ficar muito doido, mano. O Charles Chaplin casou com a menina de 14 anos. Só o Manel assim, puta que pariu. Mas é outros tempos, mano. Naquela época ali nos Estados Unidos o cara podia, mano. Hoje em dia tu vai ser preso se tu fizer isso aí. Eu vi uns memes da galera dizendo, mano, que o Romerozão ali ia fazer um quebra-cabeça ali do vaso que a mulher quebrou. Ia vender por 5 mil reais o quebra-cabeça. É, mano, tu sabe qual é a maior loucura, mano? É que eu aposto, se esse bicho remendar o quadro e vender, cobrar mais caro, a turma compra. Mas isso é uma loucura. Total, mano. Tá doido, mano. Que pariu, mano. Esse negócio aí de... Como é? Privada com... um pedacinho de merda dentro, aí o cara, é minha arte, não sei o quê. O cara, vou comprar aqui 10 mil reais. Diabo de boneca doida é essa aí, mano. É, boneca do é o Wi-Fi. Cabelo é. Do, é o cabelo. Vixe, do... boneca do Wi-Fi, ó. Boneca açúcar do Wi-Fi, é? É o cabelozão do Romerozão aí, ó. Tudo aí, ó. Super Wi-Fi. Aí, ó. Super Wi-Fi. É super os heróis Wi-Fi. Da nova geração, né? A Super Wi-Fi. Como é? A TV 4K, né? Os novos heróis. O Bueno falou aqui. Não era o Chaplin, era o Pedro. Vixe, Eu e o meu primo, mano, a gente chamava ali o quadro do Chaplin ali, do nosso vô ali, mano, de Pedro, mano, sei lá por quê, mano. Era o Pedro, o Pedro, Chivari, onde é bem isso aí, mano? peraí, que o Manel agora começou o baile funk. Já veio. Nossa, cara. Aí, ó. Cadê, cadê? Já veio. É isso, mano. O Manel tá louco. É isso, velho. Aquele vídeozão, mano, que o cara dá um chulé para ela no pescoço todo. O cara cai todo tom. Fizeram a arte aqui do Manel, né? Do Romero Manel aqui. Vamos aqui pros nossos salves, né? Já vão colocando os salvezão aí no chat, né? Vamos ver aqui se tem algum. Uma galera compartilhando aí, as fotos do Manel aqui no chat aqui. Chaplin era chamado de O Mudinho, ó, quando veio pro SBT. É, não. Caralho, a galera é foda, meu. O Mudinho é putaria. Você vira aí, mano. Eu ri, mano, eu ri. O Bueno tá dizendo aqui, ó, que o Neto falou aí do negócio da Bíblia aberta, né? Com um quadrozão ali da Santa Ceia. E o Bueno completou aqui, ó. E ainda era no Salmo 91 aberto, Zão ali. O Salmo 91zão ali. É o que traz a paz, né? 91, mano. Tu que é um cara da Bíblia aí. Sai daí, Laia. O que é que diz aí, mano? O Salmo 91 diz o quê? Louvai-nos, né? Manel dizendo. É, mas o Salmo 91 não é uma música do Racionais, não, mano. Rapaz, eu sei que é aquele. Diário de um detento, né? Putaria, viu? Diário de um detento, eu chamar o meu sobrinho ali pra cantar aqui. Cadê? 30 minutos, né, uma música. O cara só do... imagina o Theo chegando em casa e tocando aquele comecinho do Diário de um Detento, mano. Aí o cara já sabe que o Manel tá na merda ali. William Santos, Manel Lee, prefiro... Né? Manel Lee, preferi manipular uma espada... Aí, Manel, uma pergunta pra ti. Manel Lee, prefere... prefere manipular uma espada ou um... Tá. Já entendi de hoje, mano. É uma pergunta válida, mas eu tenho que esclarecer aí. O Koala tá falando aqui, ó. O Manel tem um quadro na casa dele da Arca de Manel. Manel. É. Ei, mano, eu vi um meme aí no Facebook. O Facebook, assim, né, do era o Noé, né? Aí o Noé com o Arcadizão assim do lado, né? Aí dois trabalhadores assim perguntando: ei, Noé, mano, mas. mas era pra tu ter construído isso aí mesmo? Mano. Aí só: não, mano, Deus que disse pra construir o Arcade Noé. Cadê? É foda, viu? É, esse Noézão aí, bicho, é uma loucura demais, ó, mano. Inclusive, boa. Tinha que ter a versão, mano, da Arca de Noé do James Cameron, mano. Ia ficar doideira. Isso ia ficar um filmão, viu aí? Ia ter o Exterminador. É, entrando na... do Russell Crowe, mano, ficou muito mentiroso, mano. Tinha que ter um mais realista ali, violento usando e tal, com essa parada de videogames também. O Koala tá mandando aqui o salve, um salve pra... Torato. É? Toratolote aí dentro. Ninguém entendeu, foi nada. Os caras já estão mandando pegadinhas em espanhol. Né? Aramaico, né? Os caras mandando as coisas. Kleberson. Vixe, oh, Maria, o nome do cara é muito doido. Né? Kleberson. Oreski Delfino, caralho. Um mudinho no pedaço, um mudinho do barulho no Brasil. Vamos ver, anime Epic Cine, moral do cast de hoje. Nunca confunda a grande obra-prima do mestre Picasso com o grande Picasso do mestre de obra. Isso aí é um conselho pra vida, viu? Mas o resumo do programa é verdade. Um salve pra minha tia Deide Costa e Dedo. Toda semana, macho, é isso, macho. Ela é telespectadora assídua, né? É, nega. Deide Costa e Dedo. A véia aí não falta uma. Um salve pro... Ai, não, o Manel aqui que mandou aqui agora isso aí. Ninguém lê mensagem do Manel, não, né? Tá aí. Laerme Freita, aqui estou mais um dia sobre o olhar sanguinário do Vigia. Ei, mas se o cara for escrever a música todinha aí do Racionais aí, mano, dá mais de 200 páginas, viu, mano? Cara... A turma derruba ali, mano, certeza, mano. Mano Brown ali tá rico só com essa música. Acho as músicas ali do Racionais, mano, tudo de 15 minutos pra cima. A menor música tem 15 minutos. E é mais uma pequenas, letra. E sem refrão, né? Não para, não, né? É só letra, mano. Canta aí, mano. Dá uma palinha aí do. Do Mano Brown. Pior que eu não sei nenhuma. É isso. É, mano, tu viu que tem um meme aí no YouTube, mano, de uma música do Mano Brown com as bonequinhas de anime, mano? Tá vendo isso aí, tu? Eu não vi, não. Tem isso aí, mano? Tem, mano. Eu vi o YouTube mandando eu ver o vídeo, mas eu não cliquei, não, mano. Achei a imagem meio forte ali. É um lado Mano Brown e o outro, tipo, umas bonecas eti, assim. É uma música lá que fizeram. Eu não tive coragem de clicar, não. Anime Epic Cine, manda um abraço, manda um salve pro japonês da minha empresa que descobriu que é corno. Abraços pro Komero Miyamada. Um salve pro Tarta. Olha aí, o Tartazão. Aí, o André Nascimento aí lembrou da Vanes Lanches, hein? Aí, a Vanes Lanches voltou, hein? Vanes Lanches on ali, né? É, isso aí, vamos... Patrocinador, né? Semi-oficial do programa. É, mas inclusive a gente vai fazer um encontrão na Vanes Lanches, né? Pedir uns salgados de queijo, né? Aquele trianglinho de carne moída, Manel. Salgadozão, triângulo de carne. Salgadozinho clássico das bodegas, viu, mano? Aquelas firrazinhas de carne ali. É doido, ali é clássico. É sacanagem, viu? Mano. Que 90% dela é só a massa, né? Mas no meizinho tem um farelinho de carne assim solto, né? Gabriel Souza, manda um salve pra Vanes Lanches, que o movimento aumentou só depois do salve de você. Um salve aí pro Vanes Lanches. Aí dentro, Rock. Rock é Cast é, RPG, ó. Aí, ai, não, aí, é Rollcast. Fala aí, Manel, foi o que ele disse aí. Foi o que ele disse essa aí, Manel. Essa putaria, né? O Manel triste porque ele não sabe ler, né? A música triste do Naruto, né? Toca. Barata Zona, manda um salve pro meu amigo. O Barata Zona dizendo aqui, Manel. Manda um salve pro meu amigo Velente em Terra. Aí dentro. Os caras tão na mó loucura, mano. Rollcast RPG, Manel Rafa, tatuagem no cóccix. Aí, Manel, vamos providenciar isso aí, né? A gente tem que fazer ao vivo, sua aí, Gabriel Souza. Vanes Lanches, comidas típicas, salgados e sanduíches. O Sr. X ainda tá na sofrência, William Santos. O Sr. X ali, né, tá tentando se recuperar. Ele tocou num assunto delicado, hein? O Sr. X aí ainda tá na mesma onda. Mesma onda, né, mano? Manel conheceu o seu X, né? Todo tristezão ali, seu X. Foi difícil. Ah, vamos embora, Manel. Vamos embora, né? Já deu o horário aí, ó. Aí, deu o horário, é sexta-feira. Manel, Deus. O cara ainda vai pro segundo turno ali, né? Ei, negado, Manel, vamos... Hoje é Pedro... sexta-feira à noite, né, negado? Vamos beber todas ainda, que tem a noite todinha, viu? É isso aí, Manoel. Bota a música aí pra nós dançar. Vai, Manoel, dança aí, dança aí, a música aí. Dança aí, Manoel, vai. Manoel, dançar, vai lá, dança aí. Dança só com a cabeça assim, ó. Aquela músicazinha do Jim Carrey, né? Os caras. É mesmo, aquela lá que o cara fala assim, né? Gabriel Souza, na live de assombração, o João não vai dormir nem direito. Aí a gente vai ter que fazer, né? O que é de uma live de assombrações, né? Outubro tá chegando aí, o cara tem que fazer. Ou nada. Vamos embora, Manel. Simbora, né? Vai ter live, Manel, aí do Manel na Twitch. Vai não, vai ter, cara. Né? Eu vou fazer uma assistência ali, Ixi, não vai ter. Manel ali, ei. O cara já sacou que o marido da vizinha foi fazer extra, né? O Manel aí todo folgado. Fazer uma assistênciazinha ali. Ei, galera, tem 31 assistindo e 24 likes. E aí, ó. Anderson Lima não percebeu esse detalhe aí, hein? Tem gente faltando like aí, por favor. Dá o like aí. Por favor, encarecidamente. Xixi, Mari. O Manel ficou puto agora. Rodou 38, né? Tá com o dedão no like aí, meu filho. Por favor. Aí, já aumentou pra 28, né? Ó. Olha muito aí. É, tem gente desmarcando os likes, velho. É bem isso aí, velho. Ixi, cara, tem que beijar o like, velho. É bem isso, velho. Deixa o like aí, velho. É bem isso aí, velho. Cara diminuindo, mano. Você é baitola, mano. Você é baitola. Simbora, né? Inclusive, se inscreve aí no canal, né? Se inscreve, né? Eu quero dizer. Fechou, bicho. Agora tem 30 assistindo e 33 likes. Oi! É agora, hein, mano? É só os engenheiros, né? O cara dá like e sai da live, né? Se inscreve aí no canal e clica no sininho aí pra, né, ajudar a gente aí nas lives aí. Putaria. O Cleberson disse aqui, não, mas vocês deixaram os caras confusos ali, os caras deram like e ligaram a live. Ei, galera, liga não que o Joel, o Neto aí tá... baseado em torpecentes. Vamos embora. Falou, tchau, boa noite. Simbora. Se inscreve aí também, que ali, é mano. O Miguel Falabella, ó, fazendo um negocinho assim. Rapaz. O Manel Falabella. Manel fala manso, né? Ei, acho. Se a live chegar a 60 likes, mas a gente pinta o cabelo do Manel de amarelo. E faz o vídeo show do Theo no próximo live aí. Vídeo show do Manel vai ser caracterizado de André Marques e Miguel Falabella, né? No mesmo programa. É o cabelo do Miguel e a cintura do André Marques. Ai, Deus. Inclusive, se inscreve também no Anime Go, né? Anime Go aí, tá saindo vídeos toda semana, né? De animes, tem aí os links aí na descrição aí também, né? Então vamos embora, né, mano? Simbora, né? Já tá dando horário aqui, 11h30, eita porra, mano. Sofreu do horário, mano, o cara chegando atrasado. Não, é, mano, o cara indo pro canteiro de obra amanhã atrasado. Manel Marques... O peso do André, o Manel já tem. Hashtag Manel Marques. Hashtag cinturinha do André. Manel André, DJ, ó. Manel bom, DJ. Falta cinco likes, André. E a live tá acabando, ó. Eu vou escapar da dancinha da vitória. Vai não, porque é o vídeo, mano. O vídeo inteiro que tem que ter 60 likes. Tem a turma que assiste aos sábados de manhã ali. Manel como cosplay do André Marques. Essa eu quero. Os caras dizem. Quem tá assistindo aí o vídeo, no sábado de manhã as lives são gravadas terças e sextas, né? Exatamente. Terça e sexta tem as lives aí do Azila. Barata Zona DJ, Manel. Terça e sexta, hein, galera? Terça e sexta, do Azila. E tem diariamente lives do Tellers. Porém, da Twitch Zona. Tem mais que tá faltando. O peso do Manel, o peso do André. O Manel já tem. Esse cara repetindo. Simbora, né? Simbora. Vamos embora. Até a próxima live. Um abraço e falou, galera. Falou. Ei, chapa. Valeu, chapa. Hasta la vista, baby.